Escute essa partilha, escute. Meu nome é Janaína, moro em Curitiba, escuto seu programa todos os dias pela Rádio Evangelizar. Que bom. Tenho recebido muitas graças durante esses anos que te acompanho. Tá. Desde que o senhor celebrava a novena na igreja no Carmo, sim, às 15 horas. Opa! Mas foi na hora da misericórdia que alcancei a minha graça mais recente. Qual foi? Minha cunhada descobriu que estava grávida e quando foi fazer a ecografia, o médico disse que só tinha bolsa gestacional e que não havia o embrião. Sério? Pediu que ela refizesse os exames depois de alguns dias. E eu pedi, padre, a Jesus misericordioso que tivesse compaixão dela e do meu irmão, pois eles queriam muito esta criança. Quando ela refez o exame, o neném já estava com 1,5 centímetros e já ouviam o coraçãozinho. Quando o meu irmão ligou para me contar, eram 3h15. Eu havia acabado de rezar o terço da misericórdia e fiquei muito emocionada. Obrigada, Jesus, pela graça recebida, a Nossa Senhora pela sua intercessão e ao Senhor, Padre, por entrar todos os dias em minha casa. Obrigada. Amém. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe e te proteja muito, muito, muito. Você sabe que a Rádio Evangelizar AM, FM, é de onde tudo começa. Graças a Deus, cada vez crescendo mais, as rádios pedindo para transmitir a Hora da Misericórdia. Meu coração se alegra, porque o que eu mais quero é propagar a misericórdia, transformar a vida com o amor de Jesus. O amor perdão de Jesus, o amor perdão. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. O texto de hoje é Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Marcos 7, 24, 30. Você sabe que essa hora da misericórdia, ela é tão gostosa, dá vontade de ficar e viajar, não dá? Fala comigo, Deus. Deus, fala comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até lá e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque eu não quero tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus estava querendo ficar só. Marcos fala que ele queria ficar sozinho, escondido. Uma mulher era pagã, portanto não era judeia. Não era destinatária primeira da promessa do Messias. Ela se aproxima, uma pagã, vinda da Fenícia, da Síria, e diz: Jesus, cura. Jesus é judeu, foi educado assim, e ele diz: olha, filha, não convém. Eu não vou tirar pão da boca para dar aos cachorros. Eu até preguei muito sobre isso, porque parece que Jesus usou uma palavra pesada, né? Chamar uma raça de cachorro. É, Jesus chamou, pasme, chamou, uma comparação, mas chamou. Mas a mulher não se ofendeu. Pelo contrário, ela se valeu disso para responder que também os cachorros comem as migalhas. Aquilo que podia ser para ela um empecilho foi a salvação. Ela expressou fé, ela expressou confiança, ela expressou amor e foi curada. A fé foi determinante nesta cura. Deus me deu essa música que chama-se Faça-me Crer, mas é baseada na história do cego Bartimeu. Eu não me canso de falar desse milagre, como hoje você ouviu de Marcos 7:24, porque a fé é capaz de vencer os obstáculos. O cego Bartimeu mandaram ele calar a boca, ele não parou. Essa mulher, o próprio Jesus disse: vai-te, filha, vai, não é tua hora. E a mulher foi de frente, insistiu: eu quero. E qual foi o resultado? Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa, filha. O demônio já saiu de tua filha. A persistência da oração, a insistência na oração. Você que está me acompanhando na hora da misericórdia, você acabou de rezar o terço, não esmoreça não, minha filha. Não é na primeira dificuldade, na primeira barreira que a gente vai desistir. Insista, inclusive com Deus. Deus, eu preciso. Deus, é uma necessidade. Deus, escute meu apelo. Por isso, aumenta minha fé. Eu creio, Senhor, mas eu quero crer mais. Eu creio, mas quero ter fé mais consistente. Eu creio na misericórdia, mas eu quero experimentar a misericórdia. Eu quase recuei. Quantas vezes, né, a gente quase recua. Mas o Senhor diz: coragem, eu vou te ajudar. Pode vir sem medo, meu filho. Aumenta o volume. Ó Deus de misericórdia e de bondade, na hora da misericórdia, abençoe a água, a roupa dos enfermos, aqueles que estão cansados, abatidos e quase desanimando de rezar. Que essa hora da misericórdia seja uma injeção de ânimo, meu filho e minha filha. Abençoe a água e os objetos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.